CBN Entrevista. Hoje, com Cristina Pinheiro. Olá, muito bom dia. Está entrando no ar mais um CBN Entrevista nesse sábado. E eu tenho como convidado hoje uma personalidade aqui. Eu conversava agora nos bastidores aqui, me chamou muito a atenção. 22 anos no Partido Verde, 22 anos de PV. O meu convidado de hoje é o atual secretário da Agricultura aqui de Foz do Iguaçu, Irineu Ribeiro. Bom dia, Irineu. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN de Foz do Iguaçu. Nosso abraço. E uma satisfação, realmente. Parece que foi ontem, né? É verdade, 22 anos, né, Irineu? Não é para qualquer um, né? Na verdade, eu lembro que eu tinha 26 para 27 anos e foi interessante, foi um aprendizado muito grande, uma luta, né? E eu vejo hoje que o Partido Verde, ele cresceu, e o Partido Verde era existente no Rio de Janeiro e aqui no Paraná. E nós dividimos, assim, as despesas do partido e o Partido Verde se estendeu para o resto do país, praticamente da política ambiental do Estado do Paraná. E, na verdade, você tinha como ideal, né? Você, na época, não sei se ainda é, mas na época você era vegetariano. Então, se preocupar com essas questões de meio ambiente, da vida animal, nós não vamos sacrificar animais em detrimento do nosso bem-estar, da nossa alimentação. Então, tinha todo um ideal na época, até porque o PV foi formado a partir de ideais de pessoas ligadas à cultura, né? Com certeza. Então, em 91, eu era totalmente vegetariano, não comia ovos, nem leite, né? E tinha uma facilidade muito grande para estudar, para ler, para decorar textos. Então, você fica com a mente leve. E, então, a entrada no Partido Verde nessa época se deu justamente, opa, além da vida natural, né, da qualidade de vida, você defendeu o meio ambiente, o ar que nós respiramos. É interessante perceber que nós respiramos em média de 10 mil litros de ar por dia hoje, e a água tem tratamento. Ela vai para o meio ambiente, ela evapora, ela volta à cadeia produtiva. O ar que nós respiramos, não existe previsão de tratamento. Aproveito, Cristina, nesse momento para passar para as pessoas a questão do extinto silvícola que nós trouxemos para a cidade, que é a queimada urbana. A queimada urbana é a queima das folhinhas ali. Ela parece um gesto muito simples, mas a simples folhinha é altamente tóxico, causa doenças alérgicas do aparelho respiratório e outras doenças, assim, que podem entrar na corrente sanguínea e ser muito nociva para a saúde humana. Mas, no geral, Cristina, tem o plástico, que é o polietileno, é altamente cancerígeno. Foz do Iguaçu, existe um estudo da Concessiologia que nós estamos em forma de gamela. Então, o ar tem dificuldade de pulverização. As pessoas não se dão conta da grande quantidade de doenças do aparelho respiratório que nós temos, e também tumores de câncer. E eu não tenho dúvida que grande parte em virtude dos poluentes atmosféricos. E tudo isso, já há 22 anos atrás, você estava me falando agora, você sempre leu muito, né? Sempre foi um estudioso, um curioso, principalmente nessa questão de meio ambiente. Isso tudo te levou, né? Quando surgiu em 1986 o Partido Verde, você me disse que já te chamou a atenção o porquê, né, de que essas pessoas ligadas à cultura formaram o Partido Verde. Isso tudo te fez ingressar no partido e desde então foi um militante ferrenho, né, secretário? Com certeza. Hoje existe uma tendência natural da procura dos chamados bens imateriais. Então, isso de poucos anos para cá. Nesse início de 86, quando surgiu o Partido Verde, até a minha entrada em 91, era muito difícil, era muito discriminado. Falar em água era motivo de sátira, de riso, né? Falar, digamos aí, de defesa de outros recursos naturais, era muito difícil fazer política ambiental no estado do Paraná, até, ou seja, no início dos anos 98, por ali. Veja, quem que é o grande mentor do PV aqui no Paraná, secretário? Hoje eu não digo que tem um mentor. Nós temos um conjunto de lideranças hoje, que é o deputado Rasca Rodrigues, a deputada Rosane Ferreira, o deputado Acioli, o Chico do PV. Eu sou um dos primeiros dessa geração presente agora, e uma pessoa que ele está, assim, temporariamente fora do país, que é o Melo Viana. O Melo Viana foi, assim, a pessoa que correu todo esse estado. Ele é interessante. Então, quando eu entrei no PV, eu tinha 26 anos. E ele chamava os menudos do PV, porque era o Viana e uma meia dúzia de jovens, né? Nessa época, eu, o Chico do PV, aliás, veio depois, mas o Aloysio, o Rafael, então uma molecada do PV, e que comandava a política ambiental desse estado, ou seja, uma meia dúzia de pessoas. E eu falei que o PV cresceu a partir do Paraná e nós fomos responsáveis por sugerir, né, e contamos com várias parcerias. E a política, ou seja, a legislação ambiental do Paraná, hoje ela é modelo para o Paraná e para o Brasil. E o PV tem muito crédito nessa implantação. Como é que o PV continua trabalhando nisso? Na verdade, assim, nossa conversa não é só sobre o PV, mas é que é tão interessante, e principalmente por isso, porque os ideais, nós conversávamos também agora há pouco, quando nós vemos tantos políticos, né, tantas pessoas que se filiam a um partido com vistas a eleições, com vistas a algum cargo, e acabam mudando o foco do seu ingresso no partido. Quer dizer, o ideal acaba sendo deixado de lado. E não é o que você tem mostrado nesses 22 anos que você ingressou no PV e continua nesse tempo todo espelhado no ideal das pessoas que fundaram, até vale a pena a gente citar, você me dizia aqui, fundado pela atriz Lucélia Santos, pelo cantor Gilberto Gil, né, todas nos áureos tempos, naqueles áureos tempos de militância, né, de militância no meio ambiente, as pessoas preocupadas. Isso tudo vocês se espelharam e continuou até hoje. O foco, o teu ideal de partido continua o mesmo. Com certeza, e não é fácil, né? Porque quando lá a Lucélia Santos, o Gilberto Gil, Fernando Gabeira, esse grupo pensante fundaram o PV, o Partido Verde, eles pensaram justamente em qualidade de vida. E o que você coloca, ele é um sentimento de dor e muitas vezes de revolta para todos nós, os verdes, né, que realmente defendem a bandeira do meio ambiente, da qualidade de vida. Porque às vezes as pessoas entram no partido e eles não seguem, digamos, a previsão estatutária e os princípios fundamentais do Partido Verde. O que a gente nota, às vezes, eu não vou aqui generalizar, mas muitas vezes, o que nós temos acompanhado, a pessoa tenciona sair candidato a vereador numa eleição. Bom, deixa eu ver qual é o partido que eu vou precisar menos votos para me eleger. Então, me filio a esse partido. Eu consigo me eleger, aí fico um tempinho ali, daqui a pouco eu mudo de partido, porque aquele ali é o partido que me elegeu, já não tem tanta representatividade ou não vai de encontro ao governo, alguma coisa assim. É uma coisa que acaba, eu vou usar um termo assim, mas acaba queimando a pessoa, porque o ideal, a gente vê que o ideal da pessoa não é em função do partido, dos ideais do partido, mas sim em benefício próprio. Exatamente, os interesses pessoais. Então isso ocorre muito no processo eleitoral, a pessoa quer um partido que tenha pouco voto. Daí nesse princípio do que o partido precisa pouco voto, não dá legenda, né? Exatamente. Então é complicado. Hoje, graças a Deus, eu vejo assim que a legislação mudou um pouquinho. Então quando a pessoa se elege pelo partido, ele tem que permanecer no partido, ou senão ele perde o mandato. Então, ele fica vinculado ao partido, ele tem que cumprir o mandato dele dentro do partido. Então, as coisas vão mudando e eu espero que realmente esse conceito de facilidade para se eleger, você tem que, para ser, eu acredito, um cargo político, você tem que entender que você tem que defender primeiramente uma bandeira, né? Você saber o que você quer, você ter princípios, né? E realmente independe de voto, você tem que saber que para se eleger hoje vereador em Foz do Iguaçu, isso tem demonstrado, os números têm demonstrado, precisa um número X, digamos aí acima de 2.000 votos, no mínimo para ele estar concorrendo a uma vaga. Então, ele tem que ter realmente liderança, não é falar, olha, eu vou ali porque eu acho que ali, com poucos votos, eu tenho 1.000 votos, com mais meus parentes, meus amigos, vou me eleger. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente está terminando esse primeiro bloco CBN Entrevista, meu convidado é Irineu Ribeiro, atual secretário de Agricultura. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas eu vou te deixar uma pergunta já para o próximo bloco, já para a abertura do próximo bloco, que é a respeito dos rumos da agricultura aqui em Foz do Iguaçu. Você saiu do meio ambiente, né, já esteve à frente do IAP, né, durante muito tempo e agora assumindo a agricultura aqui em Foz do Iguaçu. A gente quer saber quais são os rumos que a agricultura aqui de Foz do Iguaçu passa a tomar a partir de agora, mas é daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. CBN Entrevista. Hoje, com Cristina Pinheiro. Estamos de volta, então, com o segundo bloco CBN Entrevista deste sábado. Estou conversando com o atual secretário de Agricultura aqui de Foz do Iguaçu, Irineu Ribeiro. Eu tinha deixado uma pergunta, antes de nós irmos para o intervalo, a respeito dos rumos da agricultura aqui na cidade. Secretário, mas antes eu quero, antes de nós abordarmos essa questão, queria falar um pouquinho a respeito do seu trabalho frente ao IAP. Nós conversamos agora, você me dizia que chegou lá também cheio de ideal, vamos trabalhar, mas viu que o município perdia tantos recursos por falta de licenciamento, por fatores burocráticos, né, emperrava-se tanta coisa. E é uma parceria que foi feita lá com as universidades aqui de Foz do Iguaçu, isso deu um start, assim, e melhorou bastante. Mas não foi um trabalho fácil, né, secretário? Com certeza. Então, Cristina, foi assim. quando eu assumo o IAP, né, anteriormente era notório na cidade os prefeitos, né, as autoridades reclamarem, ah, não sai, o IAP trava, o IAP isso e tal, tudo era culpa do IAP. Quando eu assumi a chefia regional do IAP, do Instituto Ambiental, aqui na cidade, que atende os municípios lindeiros também, eu percebi, primeiro, nós não tínhamos computador. A fiação pegando fogo. Nós não tínhamos carro para fazer as vistorias, né? Nenhum computador funcionava direito. Que batalha. Então, a estrutura ali, só interrompendo, a estrutura ali do escritório do IAP sempre foi bastante precária ao longo do tempo. Sim, mas veja, né? Só, nós conseguimos, primeiramente, com a Prefeitura de São Miguel, uma parceria, fizemos uma reforma na pintura. Logo em seguida, fizemos a reforma de toda a parte elétrica. Fomos atendidos pela Receita Federal, que nos doou equipamento de informática para atender praticamente o IAP do estado do Paraná todo. E conseguimos, através de uma medida compensatória, um carro que tem até hoje com a cooperativa lá, né, que é o carro do chefe regional hoje, que usa hoje. E eu quero finalizar para você dizendo o seguinte, foi tão satisfatória essa parceria onde o município apresentava os projetos para o IAP. E o IAP recebe documentos e ele analisa tecnicamente. Opa, está dentro do princípio da legalidade, ele emite a licença. Não estando, ele faz um ofício notificando o município porque precisa fazer essa complementação. Essa complementação que não vinha. E o município vinha tendo tradição, né? Ou seja, os municípios em perder recurso do governo federal, por exemplo, o desfavelamento da cidade, para tirar a favela do JK, da Lagoa Dourada e aqui da Guarda Mirim, opa, por falta de licenciamento ambiental. Eu tinha essa preocupação. Então nós fizemos realmente, eu fui buscar parceria com as universidades, onde nós tínhamos lá em média de 70, 80 estagiários, elaborando, fazendo essas complementações, estudando, se tornando um negócio difuso e coletivo de todos. E com isso eu tenho a grata satisfação que uma vez o governador, ex-governador Roberto Requião, ele fez a seguinte crítica: quem sabe daqui a 300 anos alguém receba, algum órgão ambiental receba alguma homenagem igual vocês receberam. Então nós fomos homenageados pela TV Senado como modelo e exemplo a ser seguido por esse país. Nós fomos condecorados pela Universidade Federal do Paraná, o modelo a ser seguido pelo Paraná e pelo país, e recebemos uma moção de aplauso da Câmara de Vereadores. Então recebemos 3 títulos em um ano só pelo nosso trabalho. Então foi assim, um desenvolvimento, foi uma inclusão social. Eu falava agora há pouco para você que quando ocorreu o desfavelamento da cidade, diminuiu drasticamente o número de homicídios, que em 2004 morreu 343 pessoas, sendo 333 jovens que perderam sua vida. Então, o remédio do crime é o investimento no social. A pessoa que recebe uma casa, né, ele olha para cima, opa, esse canto é meu, ele começa a se valorizar a si mesmo. Então, Foz do Iguaçu hoje está mais segura graças a essas ações. Secretário, eu queria falar agora, abordar essa questão da agricultura aqui em Foz do Iguaçu. Você chega com vários desafios, né? Primeiro, dar continuidade ao trabalho que já estava sendo realizado, né, pelo secretário João Matkevski. E agora, que rumos dá para a gente imaginar para Foz do Iguaçu, na agricultura de Foz do Iguaçu? A gente sabe que o forte de Foz do Iguaçu não é a agricultura. Até então, nós já conversamos várias vezes com o secretário, ex-secretário Matkevski, a respeito disso. O que se pode fazer para a agricultura aqui em Foz, para os pequenos agricultores, para que essa área da cidade, para esse setor da cidade tenha uma atenção melhor, para que os pequenos agricultores tenham mais subsídios, tenham mais qualidade de vida, possam subsistir dessa atividade? Primeiramente, Cristina, eu quero agradecer aqui ao prefeito municipal, ele ter, confiado essa pasta na minha mão. E eu vejo assim que, ao contrário, não é tão pequena a agricultura. Se você analisar Santa Terezinha, com toda a extensão de terra que tem, nós só perdemos em 20%. São mais de 10 milhões de reais que é movimentado da agricultura. É praticamente uma Santa Terezinha dentro de Foz do Iguaçu. Proporcionalmente falando, exatamente, acaba ficando igual. Em números, nós só perdemos próximo de 20% por toda a arrecadação da agricultura do município de Santa Terezinha. Então, veja só, para mim é um fato novo, não posso negar. Apesar de ter nascido e me criado na roça, é um fato novo. Eu estou tomando conhecimento de todos os projetos em andamento, os programas em andamento. Eu vejo sim que nós temos aí o programa Florir Foz, através da produção de mudas do Horto Municipal. Então é um programa que está andando, nós queremos dar continuidade a esse programa. Mas também a pedido do prefeito Reni Pereira, eu estarei nos próximos dias viajando para Minas Gerais para implantar no município um programa de recuperação de nascentes. Eu vejo uma área assim que está um pouco degradada, uma área do Horto Municipal. Ontem nós fizemos uma reunião com técnicos, esses técnicos que trabalharam comigo no IAP, para nós apresentarmos uma proposta, um esboço de projeto para o prefeito municipal, quem sabe para nós termos a figura, a imagem do Lago Municipal. Olha que desafio, né? É, Cascavel tem um lago municipal, Toledo tem um lago municipal, todos os municípios têm um lago municipal. E o Horto Municipal tem uma área fantástica para implantar o Horto Municipal. Do lado está sendo construído o quarto shopping do sul do país, em tamanho. E vai gerar emprego e desenvolvimento para toda aquela região. Vai ser uma extensão da comunidade da região sul, mas contemplando toda a população de Foz do Iguaçu. Esse lago ele pode ter duas características. Um, de visitação técnica e científica. Outro, de cunho social, ou seja, de visitação, onde as pessoas podem ir e visitarem. De produção de peixes, que pode ser para atender as escolas, ou simplesmente de produção de peixe para conhecimento, para interação, onde as pessoas poderão ser liberadas para pesca uma vez por ano através da doação de 1 quilo de alimentos, como acontece. Não que nós estamos criando novo, mas já acontece e acontece de uma forma grandiosa em Cascavel. Vão dar um incremento nisso, exatamente, né? Exatamente. Então, a implantação da figura do Lago Municipal, aproveitando aquela vegetação maravilhosa que nós temos lá, será uma coisa grande. Então, nós estaremos levando essa proposta para o prefeito municipal para falar, olha, prefeito, nós queremos, né, juntamente com essa oportunidade que você está nos dando, de apresentar alguma coisa nova, marcante para o município de Foz do Iguaçu e, dessa forma, mal ou ruim, nós queremos que a cidade ande, que a cidade progrida, né? E deixe as pessoas que criticam, de que torce que é quanto pior, melhor, que continue falando. O importante é que toda a sociedade saia ganhando. A gente vê que você quer marcar bem, né, secretário, a sua passagem pela Secretaria de Agricultura. Quais a prioridade agora? Você assumiu essa semana, né, oficialmente. Qual a prioridade, assim, já a curto prazo, o que que o senhor pretende já fazer já logo de início? Não que eu pretendo fazer, até porque eu falei no início, a secretaria tem os programas. Então, aproveito para responder a tua pergunta da seguinte informação e convite à população. No dia 15, deixa eu pegar bem certinho aqui, dia 15, 16 e 17, nós teríamos aí um programa fantástico, que é a Feira do Peixe. Né? É tradicional a Feira do Peixe. Feira do Peixe, ou seja, a 10ª Feira do Peixe. Então, vai acontecer, então, nesses dias 15, 16 e 17, das 10 da manhã às 22 horas. Então, convido a população. Então, de início já, eu estou tomando conhecimento, primeiramente, da pasta. É como eu falei, olha, a agricultura, você mesmo disse, opa, é limitada. Limitada, opa, já tomei conhecimento que não é tão limitada assim, ela é grande. Né? É limitada em termos, então, né? Em termos. Veja só, surge aí a ideia dessa figura do Lago Municipal. Né? Por que no Horto Municipal? Porque o Horto Municipal está dentro da Secretaria da Agricultura. O Horto Municipal produz as mudas para os municípios e planta. Nós já tivemos essa semana fazer um levantamento. Por que que a arborização da Avenida Morinitz, na Grande Portomeira, ela vem ter uma altura e morre? Né? É uma estrada compactada embaixo? A existência de um asfalto? Será porque as mudas não vêm porque o canteiro central é muito pequeno e as temperaturas de 40, 50 graus ali, elas cozinham as mudas? O que que acontece? Então, não quero responder de forma empírica. Eu estou com uma equipe de agrônomo, de engenheiros ambientais, fazendo todo esse levantamento técnico para que realmente a gente venha trazer uma resposta para a cidade, para a gestão Reni Pereira e para a população de Foz do Iguaçu. Secretário, alguns produtores rurais aqui da área rural de Foz do Iguaçu se queixam muito das condições das estradas. O senhor está assumindo agora, né? A gente já sabe que tem alguns projetos já em função disso, mas o senhor vai cobrar do executivo também para que esses agricultores aqui também, esse pessoal que mora aqui na área rural de Foz do Iguaçu, que eles sejam bem assistidos. Eles se queixam muito, né? É de acesso, né? Às vezes querem transportar as cargas, né, para o comércio, que de Foz do Iguaçu tem essa dificuldade, né? Tem algum foco já nisso também? Olha só, o antigo secretário, ou seja, o secretário anterior, João, eu vi que ele vinha fazendo milagre aí nessa questão da recuperação de estradas. Mas ele deixou, juntamente com o prefeito, um presente ali para o atual secretário. Né? Então, a gente tem que... Eu jamais... Meio que entregou de bandeja, não, né, exatamente, secretário? Exatamente, eu jamais vou chegar aí, não, de maneira alguma. Os frutos vamos dividir de igualdade, né? Então, eles deixaram ali em andamento uma moto niveladora, que é uma patrola, né? Então, nós, com certeza... vamos ter uma resposta e uma estrutura maior aí para atender o mais breve possível e dar uma qualidade de vida mais para essas pessoas da agricultura. Com certeza. Nós conversamos várias vezes aqui com o secretário João, com o ex-secretário João Matkevski, assumindo agora o meio ambiente, a respeito também da produção rural, de alimentação, da alimentação orgânica, né, que a secretaria estava dando, vai continuar dando esse incentivo, né, a produção, eles começaram a fazer aquela produção para as escolas, né, do Horto Municipal para as escolas, também para reforçar aquela merenda escolar. Tudo isso mostra que realmente que a agricultura de Foz do Iguaçu, que ela está caminhando bem, né, que ela tem um norte bem seguro. Com certeza, a Secretaria da Agricultura ela tem uma parceria aí com o governo federal, onde a secretaria não envolve dinheiro, ela envolve papel, onde o governo federal compra, através do Banco de Alimentos, essa produção dos agricultores. Então, é uma coisa grande. Isso e ainda repassa uma contrapartida para a secretaria para gerir, ou seja, para ser o gestor desse programa, para fortalecer o programa. Então, pode ter certeza, nós estamos aí dando já do governo Reni Pereira, dando uma atenção ao agricultor e vamos seguir dando prioridade, ou seja, vendo o que é possível fazer a mais. A agricultura, sei que rende muito o assunto, eu sei que o senhor tem grande, vai da, além desses projetos já em andamento, essa expectativa aí agora do Lago Municipal, eu acho que está chamando a atenção do pessoal que está nos acompanhando aqui agora, mas ainda a respeito da sua militância no PV, o senhor me dizia, secretário, que hoje, né, até em função para manter o ideal, não corromper os seus ideais, vamos chamar assim, o senhor não pretende sair assim, candidato a concorrer a mais nenhum cargo, né? O senhor já concorreu a cargo como vereador em 96, deputado estadual foi muito bem votado, teve 12 mil votos, né, foi uma votação bem expressiva, mas agora deu uma sossegada e quer trabalhar só, né, pelo menos agora nesses próximos anos, só em função aqui da agricultura de Foz do Iguaçu, seguindo a linha do PV. Viu, olha só, tem muita gente que me cobra, eu ainda não fiz essa reunião em virtude da correria com os nossos companheiros, nossos militantes, então ainda devo uma satisfação. Eu apareço bem nas pesquisas. É porque eles esperavam, né, até uma posição sua, sim, né, secretário? Eu apareço muito bem em São Miguel e Itaipulândia, toda essa região onde eu fui chefe regional do IAP, atendi muito bem eles, eu fui o pai, o orientador, o parceiro dessas pessoas, mas nesse momento eu dou uma recuada, um passo para trás para refletir em várias situações. Eu preciso, olha só, preciso fazer uma pequena cirurgia, então primeiro eu vou me recuperar a minha saúde. Tem tempo, né? Outra coisa, o que você acha da quantidade de candidatos que vão sair, né? Eu vejo assim, opa, entrou umas pessoas um pouco fortes também no partido, né? Que eu acho que fazem um pouco mais de voto. Daí eu saio em Foz do Iguaçu e eu faço 25 mil votos. Então tem esse lado também, Cristina, quero que analise assim. Então eu quero somar com a cidade, eu quero dar o recuo para trás, sendo um candidato a deputado estadual, que vai fazer uma excelente votação. Mas nesse momento interessante pela cidade, é o recuar, facilitando com que eleja o maior número possível de deputados estaduais e deputado federal que essa cidade precisa. Então nesse momento eu vejo assim, não é o meu interesse pessoal, é o interesse da cidade que está em jogo. Então, vontade, se não tenha dúvida, a vontade é muito grande. A vontade é abandonar tudo e eu falo uma frase, né, que é copiada pelo PV, mas é minha desde 91, falo assim, a política é o único caminho de liberdade e conquista da sociedade. Foi assim que nós tiramos 92 milhões de pessoas que passavam fome nesse país e hoje a gente consegue fazer 3 refeições por dia. As pessoas reclamam muito, falam muito, mas não conseguem analisar que hoje, se uma empregada doméstica, ela trabalha numa residência ganhando 700 a 800 reais, ela consegue pagar um carro. E eu fiquei bobo uma vez que eu tive 72 dias na Europa, eu via que as empregadas domésticas em Portugal conseguiam ter carro. Né? E hoje nós temos condições. Então isso não é ao Lula, não é ao Fernando Henrique, que começou lá com o grito, né, de liberdade do Fernando Collor de Mello, dizendo que nossos carros eram uma sucata. Daí veio com a gestão fantástica do Itamar Franco, que saiu com 89% da aprovação. Daí veio o Fernando Henrique Cardoso, que implantou a educação. Veio o Lula e aproveitou, né, o projeto da Ruth Cardoso, da Bolsa Escola, e ampliou como Bolsa Família e promoveu uma inclusão social fantástica. Então, nós estamos avançando. Dizem que o nosso... Olha, critico sobre a questão da corrupção. Nós não somos os primeiros corruptos do mundo. De 177 países, isso quem diz é a ONU, nós estamos em 72, 73, mas já tivemos em 69. Então, tem países aí como a Itália, a Grécia, que estão muito na nossa frente. Quer ser roubado 11 vezes por dia? No Rio de Janeiro, em São Paulo, na Rocinha, você não vai conseguir. Agora em Roma, você é bem capaz de conseguir isso. Depois em Buenos Aires. Então, gente, nós estamos avançando. Nós temos que aprender a viver de coisas boas, Cristina. Eu gosto de coisas boas, coisas positivas. E pode ter certeza, eu vou levar isso para a Secretaria da Agricultura, eu vou levar isso para a gestão Reni Pereira e vou fazer de tudo para representar bem a pasta e fazer um bom trabalho na cidade. Nós sabemos que projetos aí é o que não falta, né, secretário, para a Secretaria da Agricultura aqui em Foz do Iguaçu. Então, voltando a falar de agricultura, então os rumos da agricultura aqui em Foz, então são, a gente só pode esperar coisas positivas daqui para frente, né, para os agricultores, para as pessoas. Hoje já pode dizer que tem pessoas que vivem, não sobrevivem, mas que vivem da agricultura exclusivamente aqui na cidade, haja visto o respaldo que a Secretaria vem dando e vai continuar, né, dando a partir de agora. Com certeza, a presença da Secretaria da Agricultura na cidade melhorou a qualidade de vida de muitas pessoas do campo. E a metodologia e o objetivo da Secretaria é isso, é não só continuar os programas, mas melhorar cada vez mais a qualidade de vida dessas pessoas. Você está há 22 anos no PV, me falou que quando ingressou no partido era vegetariano, né? Aliás, hoje o pessoal usa o termo vegano, né? Não consumia nada de origem animal, nem ovos, nem leite, nada. E hoje, secretário, já Veja mudou bem. Um pouquinho, está fazendo como Roberto Carlos, né? Voltou, mudou um pouquinho o cardápio. Eu não acredito naquela propaganda do Roberto Carlos, e olha só, é uma afronta aos vegetarianos aquilo, né? É verdade. Mas vamos lá, nessa época eu tinha um caminho diferente, então eu pretendia fazer teologia, ia ser pastor, era outro rumo, né? Então, não tem como na política. Você vai em uma reunião, tem carne. O hábito alimentar é carnívoro, né? Leão, é onça, é comer carne. E daí eu comecei a perceber que quando você chega nessas reuniões e não come um pouquinho, você não é pessoa bem grata. Acaba ofendendo as pessoas que recebem, né? As pessoas que fazem aquilo com tanto carinho. Então, voltei a comer, assim, aos pouquinhos, mas, mesmo assim, eu não sou aquele carnívoro. A carne, para mim, ela fica lá em terceiro, quarto, quinto, né? Lugar de apreciação. O que dá para substituir? A gente fala muito em proteína, que a carne, né, é rica em proteína e tal. Como é que o senhor substituía a falta da carne, né? Acha que na época, né, não consumia nada de origem animal. Como é que o senhor fazia, assim, até para manter, né, os hábitos alimentares? Depois casou, vem a família, passou isso para a família também? Sim, veja só, hoje todos os grãos são ricos em proteína. A soja é rica em proteína, a castanha do Pará, a castanha de caju, agora tem a castanha do Baru, que é fantástica, diz que é o Viagra do Cerrado, né? Tem tanta coisa boa, né, de digestão fácil, né? Hoje está provado que a carne, ela fica vários dias, né, em um processo de digestão, deixa a mente pesada, causa putrefação intestinal. Tem situações que o Dr. Márcio Bontempo diz que a carne fica armazenada no nosso intestino até 10 anos, nos chamados ventrículos do intestino, né? Então, fica mandando assim para o organismo em forma de dores de cabeça, tontura, mal-estar. Então, tem tantos alimentos naturais que substituem a carne com muita, muita vantagem. Para você ter uma ideia, uma dieta simplesmente em verde, em clorofila, que a clorofila é altamente energética. Nós temos corretor de maratona hoje que não come nem arroz e feijão. Eles se alimentam basicamente de verde. Você conseguiu imprimir isso para sua família também? Depois que o senhor formou a família, o senhor tem filho, casado, tem filhos? Como que é a sua família? E conseguiu imprimir esse ritmo também? Não, você sabe que o processo democrático é existente na casa também. Então, a minha esposa, ela é totalmente carnívora. Então, eu recebo como presente agora os filhos que estão partindo deles essa consciência da alimentação, principalmente do mais velho. Então, ele que realmente está reduzindo, falando, não é bem assim. Então, as coisas acontecem naturalmente. No PV, essa coisa de ser totalmente vegetariano, vegano, na época era moda, os artistas faziam muito isso, ou realmente era um ideal seu mesmo? Ficava com pena dos animais? Puxa, por que eu vou tirar a vida de uma vaca, de uma galinha, se eu posso comer uma alface, né? Comer uma folha que está à disposição? Você veja bem que é diferente. Hoje é moda dos artistas, antes não. Antes era realmente conhecimento, era realmente ter vantagem de saúde mesmo, você ter uma opção de qualidade de vida. Então hoje existe essa tendência, não essa tendência, essa onda vegetariana de qualidade de vida, consumo de alimentos orgânicos, alimentos naturais e assim por diante. Na época não, realmente era opção de qualidade de vida. Opa, naquele princípio de que nós comemos para viver e não vivemos para comer. Eu ia sair daqui, já ia para um churrasco, acho que eu mudei de ideia. Eu vou passar lá no restaurante vegetariano e comer um pé de alface, porque eu também sou muito carnívora também. Aliás, né, como eu tenho uma questão de cultura do brasileiro. Pode ser um peixe. Né? O peixe é mais saudável. O peixe é saudável. Então, mas daí já não é questão, porque eu vou tirar a vida do peixinho também. Eu gosto muito de peixe cru também, né? Aliás, até falando, então, peixe, sorcito agora. Vamos só, então, reforçar o convite agora, como é a tradicional, a Feira do Peixe que acontece, né, secretário? Já por ocasião aí da Semana Santa, nós vamos ter novamente no mesmo local onde no é sempre realizado. No mesmo local, na Praça da Bíblia. Então, a tradicional Feira do Peixe. Lembrando que o peixe é rico em ômega 3. Ele previne derrames cerebrais, infartos do coração. O brasileiro come muito pouco peixe ainda, exatamente, né? Exatamente, ele diminui o número os níveis de colesterol. Né? Então, realmente, a população ela é mais pró carne vermelha. Mas, olha, o peixe de fácil digestão, uma carne super saudável que deve ser introduzida na nossa alimentação no mínimo 2 a 3 vezes por semana. E já tem também esse projeto de inserir o peixe na merenda escolar também, através da Secretaria de Agricultura? Com certeza. E a opção está aí, né? Então, estaremos apresentando essa proposta para o prefeito e tenho certeza que ele vai abraçar essa causa e vai dar esse presente para Foz do Iguaçu. Na gestão Reni Pereira. Secretário, obrigado então, pela sua participação. Os desafios são muitos frente à secretaria, né? Como o senhor falou, não é a sua área, mas o senhor me fala também que trabalha com representação de alimentos, mas ainda assim a agricultura ainda está um pouquinho longe aí da sua área de atuação. Mas o desafio, força de vontade, força para ter vontade de trabalhar, de colocar em prática os projetos, dar andamento aos projetos, é o que não falta, né? Bom, com certeza. Olha só, eu fui diretor do meio ambiente, na primeira gestão do prefeito Paulo, nós não tínhamos nada. Né? Nós implantamos ali o projeto Professor Destaque Ambiental, que foi assim, um projeto referência. Nós demos viagem para o exterior e para o Nordeste brasileiro, para os professores. Né? Quando envolveu a comunidade, os pequenos comerciantes, a interação dos alunos com projetos ambientais e consciência ambiental. Hoje eu estava falando com o nosso diretor na secretaria. Hoje nós temos o mínimo de condição de trabalhar. Nós temos condição de ir a campo. Eu tenho condição de ir lá na Vila Bananal, ver o que está acontecendo, ver o que eu posso fazer, o que eu posso fazer através da prefeitura e com parcerias também. Ah, é possível economizar R$20 mil do município no imposto artesiano? De que forma? Opa, com um grande empresário de São Miguel mesmo, para ele simplesmente ceder a água, porque já tem um poço artesiano e suprir a necessidade dessas pessoas. Então, esse é o trabalho do secretário. Não vai ser fácil, mas, opa, eu tenho bastante vontade de resolver essas situações conflitantes. Muito obrigado, secretário, mais uma vez pela sua participação. Sucesso aí frente à paz, frente a esse novo desafio aí que o senhor vem está encarando agora pela frente. Obrigado, um abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade e um abraço a toda a população de Foz do Iguaçu, principalmente aos agricultores, me colocando à inteira disposição aí em nome da Prefeitura Municipal e do prefeito Reni Pereira. Lineu Ribeiro, do PV, meu convidado dessa semana CBN Entrevista, novo secretário de Agricultura aqui de Foz do Iguaçu. Um grande abraço, voltamos na próxima semana com mais um CBN Entrevista.